mente carregada, outro bamba no crânio. A batida pesada vai continuar, segue o mesmo plano, o governo vai se foder. Polícia vai se foder, são os mesmos cérebros formando um paredão. Contra vocês um monstro criado, eu traz o efeito necessário. Sangue tem que parar de correr, derrubar os canalhas, falsários, as ruas, eles são diversos. Homicídios, um mais feio que o outro, a mina morta impressionar. Uma sessão de tiro no rosto, a cena fixada na mente vai te levar alguns segundos pro interior do seu subconsciente. Uma certa sensação estranha envolve a verdade que chega de forma fria. Muita treta, muita morte, imagine a fita toda tomada, nossa casa sendo derrubada. Uma pá de gringo no lugar dessa falsa parte, os cachorros do poder ajoelhado. Tem da mesma tortura que é dada pros periféricos nas favelas. Desvantagem das ruas, parece que o coração acelera se for a fundo na ideia, que é capaz de ter o mesmo pensamento que o meu. Nessa letra que pode revolucionar com união na periferia HC, lá do leste CH. O dia a dia, a mente carregada, outro bomba no crânio. A batida pesada vai continuar, segue o mesmo plano, o governo vai se foder. Polícia vai se foder, são os mesmos sempre formando um paredão. Contra vocês, a mente carregada, outro bomba no crânio. A batida pesada vai continuar, segue o mesmo plano, o governo vai se foder. Polícia vai se foder, são os mesmos sempre formando um paredão. Contra vocês, as cenas que você vê diversas vezes na televisão. Trabalhador em momento de fúria, cega, indignação, discordância, aumenta em várias partes do país. Cresce, se alastra, aprofundando como uma raiz. Do meu ponto de vista, eu quero ver o penado pegando fogo, arruaça em nome de união. Morro tanto troco, criaram uma polícia na década de 70 pra matar os guerrilheiros, e até hoje ela mata os da favela. Mas demais, são os mais de um rio sujo. Não uma nação humilde que aceita tudo. E você que me escuta, assimila o que eu quero dizer. Vem com o rap dos maloqueiros, é pesado e exige poder, verso grave. A rima é pra acertar na cara do sistema. Quero ver o Thomas estira a queda com decadência dos que escravizam em você. Brasileiros de pé, morador de rua, número, barracos de madeira. Vira pra qualquer lado, vai trombar periferia, moleque nariz correndo, pai de família no boteco bebendo. Foda-se a constituição, discrimina os que não tem dinheiro, tratando com desrespeito cidadãos incompletos, ruínas. A mente carregada, outro bomba no crânio. A batida pesada vai continuar, segue o mesmo plano, o governo vai se foder. Polícia vai se foder, são os mesmos sempre formando um paredão. Contra vocês, a mente carregada, outro bomba no crânio. A batida pesada vai continuar, segue o mesmo plano, o governo vai se foder. Polícia vai se foder, são os mesmos sempre formando um paredão. Contra vocês, a doença que chega no morro derruba homens que tinham respeito no olhar. Nenhum mais equilibra, até todos resistiu um punhado. Vê pedra mais uma vez, conseguiu, abala o sistema nervoso. Se debate, a língua enrolada, sufoco. A overdose que põe pânico em todos. Uma revolução traz cenas drásticas. Seu pai, sua mãe sentiu na pele o que era ditadura. Cuidado, ladrão, que ela pode voltar. O descontrole é geral, quem quer melhoria bate de frente com o arsenal. Cárcere, a rua hoje, vários leitos de morte. O sumiço sem explicação, poder que dá o pote. Você que me escuta, torço pela paz, mas tenho o nó enroscado na garganta. Sentimento pra revolução, peso que me acompanha. Não concordo com o presidente, a mídia falsa. Como sempre, aquelas crianças cresceram hoje HC contra o sistema. Parece seu coração acelera, se for fundo na ideia, que é capaz de ter o mesmo pensamento que o meu. Nessa letra que pode revolucionar com a união na periferia HC, lá do leste DRR, no dia a dia. A mente carregada, outro bomba no crânio. A batida pesada vai continuar, segue o mesmo plano, o governo vai se foder. Polícia vai se foder, são os mesmos sempre formando um paredão. Contra vocês, a mente carregada, outro bomba no crânio. A batida pesada vai continuar.